Dado Recife 390 para o I-58, pista Mozel, esquerda, Pu, Caracaju, controle 1935, 5444. Da Pós, pro Caracaju, chama pronto, portão 5, voo 9271, seja um informe. A Pós, decolagem, portão 5, Caracaju. Pronto para tudo, tecnicamente, portão 5, voo 9271. Autorizado, chama para o táxi. Salvador, o voo 271, vamos para o SAC, 86, Salvador, 3 horas. 271, deve estar aqui em frente, Índia Alfa, encoste no ponto, espera pronto para essa volta. Vive em frente, a Índia Alfa, encosta no ponto, espera da 170. Cola, pista 10 no 50 graus, 59. No 271 da Goa aos 49, 19:35, uma boa viagem. Charlie, bom dia, Gol 1271, Pucaracaju, passa 3500. Bruno 271, bom dia, contato radar, vigilância, sozinho batendo 390, é da Puca. 390, Puca. Por 1271, chame Recife em 12545, alterno 2085. falando para a cópia? Salvador Congonha, nível 360, rota Alta Zulu 16, pista 90, curva direita, saída da El Leda Bridge, controle 119.35 e o transponder 5456. Da El Leda Bridge. Portão 9, chame para o táxi, 3.0. táxi em frente em pátio principal, Índia, Alfa, encoste no ponto, espera pronto, então 3-0. Guarulhos, com a instante a cobra, 1014.